a thing. I wish I had a loving man in my life. I wish a little father. Maybe then I would have turned out right. But now I'm just crazy. I'm totally mad. Yeah, I'm just crazy. I'm fucked in the head. Maybe if I really tried with all of my heart, then I could make a brand new start in love with you. Oh, I wish I had a suntan. I wish I had a pizza and a bottle of wine. I wish I had a beach house, and we could make a big fire every night. Instead I'm just crazy. I'm totally mad. But maybe if I really try with all of my heart, then I could make a brand new start in love with you. E é assim que principia o excelente disco estreia para a banda de São Francisco Girls, chama-se Album, e o tema Lust for Life, a dar o arranque a mais duas horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita no ar através da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense. Podem sintonizar também via, ou melhor, podem ouvir via o streaming direto nas respectivas páginas da net, ruc.pt, rua.pt e radiocastrense.net, o podcast depois em orelhaextra.com. Sejam bem-vindos, girls, e também o novo para The Duchess and the Duke, Sunset/Sunrise. I know where you go. I know what you're after. I know what you need. I know everything that you desire. I can taste your lips on yours when I give you a kiss each night. I know where you go. I know what you do. Blind to you, but I can feel it in your heart. went down to the river. I jumped right in and I drowned. But there was nobody to save me, so I was never found. Nobody to come and call out my name and drag back my body to the ground. And that's how I always remember the day I went out to the desert. I laid right down and died. Wolves were eating my fingers, and the vultures were coming for my eyes. With scorpions crawling all over my face, my body was covered with flies. And that's how I always remember the day Seattle, noroeste dos Estados Unidos da América, de nome Jesse Lords e Kimberly Morrison. Este é o segundo álbum para eles, que se intitulam The Duchess and the Duke. Chama-se Sunset Sunrise e para nós traz uma pequena surpresa. A produção esteve a cargo de Greg Ashley, dos nossos muito adorados de Grease Grease. Porque isso foram dois temas logo no início da primeira das duas horas de Orelha Extra, precisamente os dois temas que encerram o disco, When You Leave My Arms e The River. E apresentando por aqui agora também estes Sleepy Sun. chama-se Embrace, é a estreia para a banda de São Francisco Sleepy Sun, edição em 2008 pela própria banda e reeditado novamente este ano, 2009, pela editora que assinou Sleepy Sun, a ATP Recordings, a estrear por aqui na Orelha Extra com o tema abertura New Age. Oh my gosh. Orelha Extra, vemos com os ouvidos. A soar por aqui The Lava Children, ao que sabemos este é ainda o mais recente trabalho para a dupla. É um EP, 5 temas, vem intitulado com o nome da própria banda e desta vez o tema que soou foi King Lives. E continuamos ainda por aqui a descobrir o álbum mais recente para as irmãs N-Tanks. A banda chama-se precisamente assim, The N-Tanks, e o álbum leva o título Years, The Tender Coming. I've had a score, man, but how he threw me off that different line. if there's any laddie here who would like a little dear, a widower or a bachelor though he be. If of marriage he is bent, then I'd give him my consent. It's not every day you get a chance like me. If I get a leave to sing, oh, I wonder what's to do with all the debt. Oh, but I've had some happy share. Sure, I've had a score on there, but how will they do me off? I didn't know. For I'm neither bird nor shy, and the lad should pass me by. Oh, I wonder what's to do with all the men. Oh, but I've had some happy share. Sure, I've had a score on there, but how will they do me off? I didn't know. For I'm neither bird nor shy, and the lad should pass me by. Oh, I wonder what's to do. O álbum é todo ele bem melancólico, numa toada sempre muito calma, exceto este tema, Betsy Bell, que por aqui rodou, chama-se Years of Tender Coming, é o novo para as irmãs Rachel and Becky and Tank, desta vez assinam como Diane Tanks. No álbum anterior, o álbum anterior vinha acreditado como Rachel and Tank and the Winter Set. E por aqui soou mais uma vez, excelente disco da folk britânica, salvo erro, do Nordeste. E também uma outra surpresa, já um pouco esperada, sabíamos que ia haver novo disco para o trio britânico The Land Price Tree, no início do próximo ano, 2010, e vai sair precisamente no dia 19 de janeiro. O nosso velho e bom amigo Geraint Jones já nos fez chegar uma cópia, chama-se Pictures, e veio a luz do dia através da Wicked Cool Records, precisamente a editora do Sr. Stevie Van Zandt, mais conhecido talvez por integrar a E Street Band de Bruce Springsteen. Em estreia por aqui, The Land Price Tree com After You're Gone, The Pictures. Together a long time, my friend. Don't know. the machete. Going at the China berry tree. All the key players are watching me. Through their simian groupthink. Regresso de Vic Chesnut em colaboração novamente com a boa gente da Constellation Records, principalmente do Hotel do Tango em Montreal, e ainda mais com a Silver Mount Zion a acompanhá-lo neste novo trabalho que tem como título Etiquet, e desta vez por aqui soou Chinaberry Tree. Orelha esta através da Rádio Universidade de Coimbra, 107.9, Rádio Universitária do Algarve, 102.7 e Rádio Castrense, esta última no Baixo Alentejo, em 93, e sempre e somente ao sábado. Depois de Vic Chesnut, vamos regressar a sons talvez para muitos de vocês mais aventurosos, é a dupla de Nova York, Matthew Motel e Kevin Shee. São, claro, os Taliban, que socorrem de muitos e bons amigos da cena free jazz de Nova York para este Boogie in the Breeze Blocks. I want you to precinct Paul, sector on a 54 rescue. Address is number 12, Avenue B, as in boy. Number 12, Avenue B, as in boy, Ann Street to Bennett Street on the cross. State someone's head is stuck. That's what the job reads. Checking advice coming in at the 54 rescue. Look, I have nothing further. Don't worry, Betsy. You know we'll get that head out. We're on it. Got it. See you later. São os Taliban do mais recente Boogie in the Breeze Blocks, edição da ESP Disc. Por aqui soaram dois temas, o primeiro com a voz da senhora Danielle Kuhlman, Predetermined to the Master Plan, e depois também Ghost Cloud dos Taliban. E a editora britânica Dealmaker fez-nos chegar, esperemos que venha o álbum a seguir, por enquanto só um tema, Love Ads, para o novo trabalho do projeto Lone, do britânico Matt Cutler, chama-se Ecstasy and Friends, que irá ser editado pela Work Records. Dealmaker é apenas uma distribuidora. O tema que por aqui temos, que a Dealmaker nos enviou, é o que soa já a seguir. Love Ads, Lone. É o avanço para o novo álbum de Lona, a.k.a. Matt Cutler, chama-se Ecstasy and Friends, e o tema Love Ads, que por aqui rodou no final da primeira das duas horas de Orelha Extra, emissão 52, um canal auditivo suplementar. Até o fim, o último para The Raining Sound, Love and Curses, com Is It True? E depois só ainda o regresso dos Seawolf, Whitewater, White Bloom. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. And now? Bend over. Y'all ready for this? Get it out. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. Woohoo! The music just turns me on. Thank you. sound, some secret symphony. Your silken skin, my fingers rough. In the midnight dim, we went home and touched beneath the chandeliers in your Persian's dust. Beneath your chandeliers in your Persian's dust. And under the church light, you stand there with your wicked blood in your curls. Yeah, under the church light, you stand there in your fur and your pearls. These lines were here long before we came around. Yeah, these lines were here. And there's a number in the rafters, a number in the rafters. Close. ainda o combo britânico Acoustic Ladylands, no seu último trabalho, Living with the Tiger, o tema Gratitude, e o início da segunda e última hora de Orelha Extra com Fernando Cabrita na Ruca, Rua e Castrense. Também de regresso o britânico Richard Hawley, mais um álbum na Mute, True Love's Gutter. Por aqui a soar precisamente isso, Open Up Your Door. I can't see your face no more. Love is so hard to find, and even harder to define. Oh, open up your door, 'cause we've time to give. I'm feeling it so much more. Open up the door. Open up your door. Thank you. teeth, talking, talking, talking. Dark and sweet, no waiting, waiting, waiting for a starless night. It's black and swallowing air. Mother boy is rotting like old fruit from the cable to the stem. Giving away the bride. Tim Rutili, sempre foi um excelente músico, até no projeto anterior a este Skellyphone, os Red Red Mid, mas no Skellyphone atingiu o seu pico máximo, pelo menos até agora. Mais um excelente disco para o projeto, chama-se All My Friends Are Funeral Singers. Hoje, com a vez a Giving Away the Bride, Skellyphone. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how that the man looks? See how it done my Lord. Orelha extra. Spreading the gospel around here. About to rev it up tonight. não, não andávamos esquecido do excelente último trabalho para a banda de Chapel Hill, North Carolina, os norte-americanos Western Sieve, com um dos melhores títulos de álbuns para este ano, Shower the People You Love with Gold, que era aquilo que deveria estar presente em todos nós e deveríamos mesmo fazê-lo. Voltámos a este disco com dois temas, Rally e Capital Steps, os Western Sieve, na segunda e última hora de Orelha Extra com Fernando Cabrita, Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense. De regresso também a dupla britânica, de regresso e pelo menos aqui a Orelha Extra, a dupla britânica jQuery and Ollie Tiba. É mais uma sessão, no caso a sessão 2, acompanhados pela Easy Access Orchestra e a recriarem temas da discografia anterior do Herbalizer, agora rebatizados tal como na sessão 1 de Herbalizer Bands. There's going to be a very hot session this afternoon. The session is about to begin. Um dos projetos britânicos mais do nosso agrado, desde há uns bons anos a esta parte, The Herbalizer, aqui acompanhados por excelentes músicos, The Herbalizer Band, na sessão 2, recriação de temas de discos anteriores, como este que acabamos de ouvir, Mr. Chombi Has the Flaw. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. 2 horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. Era sua arma de 3 canos e a torneira da foz do Nilo. Fora vista em fuga há 11 anos junto à cova do Monte Esquilo. Venham ver, diz o galo, ai que medo, grita a flor. Tem os corninhos do diabo e os dedinhos do Senhor. Voltou, voltou, a lebre voltou. Voltou, voltou, a lebre voltou. Sim, porque não? É casamento porque os tempos são modernos. E é casamento porque eu gosto mais de ti. É casamento porque nem mais indiferente. E é casamento porque o padre não se ri. É casamento que amanhã estou ocupado. É casamento para o tio sempre bradar. É casamento que o solteiro fica velho. É casamento que anda tudo para casar. É casamento anunciado de repente. E é casamento preparado por menor. É casamento mesmo em cima do joelho. E é casamento na feira do Rio Maior. Há muito tempo, é casamento porque eu tenho te conheci. É casamento que a pensão show para férias. É casamento desde a hora em que eu te vi. É casamento já que hoje ninguém casa. E é casamento para olhar a minha mãe. É casamento porque és linda como a lua. E é casamento que eu não quero mais ninguém. Meu amor, há mil formas de ser louco e 3 formas de ser feliz. diz, mas no fim só há um casamento e é contigo, algo me diz. Na igreja, na tasquinha, é casamento até nas portas do sol. É casamento para vestir uma gravata, é casamento para estrear um lençol. É casamento porque foste a escolhida e é casamento porque fazes muito bem. É casamento para acabar com as raparigas, é casamento na rotunda do cacei. Meu amor, há formas de ser louco e três formas de ser feliz, mas no fim sobra um casamento e é contigo, algo me diz. Meu amor, há formas de ser louco e três formas de ser feliz, mas no fim sobra um casamento e é contigo, algo me diz. Influências da música pop britânica, as guitarras às vezes parecem os Franz Ferdinand com a música tradicional portuguesa, belíssima ideia e sem dúvida nenhuma excelente disco para o projeto da Flor Caveira, Diabo na Cruz, chama-se Virou, e por aqui rodaram três temas. O primeiro, o Regresso da Lebre, com a participação de Vitorino, depois Tão Lindo e Tão Bem Casamento. É a segunda e última parte de Orelha Extra, emissão 52, RUC, Rua e Castrense, e pela última vez recuperamos o álbum de Ken Griffin, rebatizado Kid Silver, disco saído no final da década de 90 na Jet Set Records, editora de Nova York, que já não existe. Chama-se Dead City Sunbeams. Mais dois temas para escutar por aqui hoje: Breadcrumbs e Scarecrow. Kid Silver. Breadcrumbs, breadcrumbs, to live. crumbs to survive, lifelines, lifelines, lifelines. Look alive, yeah. estar por aqui em recuperação desde há 3 emissões a esta parte, o único álbum para Kid Silver, Dead City Sunbeams. Hoje as escolhas recaíram em Breadcrumbs e Scarecrow. Marcam o final da emissão 52 da Orelha Extra via Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense no Baixo Alentejo. O podcast surge sempre que possível em orelhaextra.com. O regressado Mark Heitzel a solo, depois de há algum tempo atrás ter voltado também a banda que o integra, os American Music Club, Novo álbum de Mark Eidsall chama-se Klamath, precisamente o rio ao lado da cabana onde se recolheu para escrever as canções que agora se encontram incluídas neste longa duração, do qual ouvimos What You Got For Me. Para o fim, Shannon Wright, do seu mais recente Honeybee Girls, desta vez Tall Countryside, e talvez ainda depois os barulhentos Pré, no álbum saído na Skin Graft ou Freaks. Fiquem bem, tchau, até ao próximo fim de semana. Countryside, a one and a two, so shiny and new. When the noise ahead in the torn trees, the ink is too pale for me and you to read. And your sterling cup that you hold too much reads the name that your father gave to you. Just a dream, never came true. You are the light chasing a roof. Just a dream, never came true. You are came true.